O nosso tema dessa noite é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse tema foi tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Então, quem tiver interesse, né? Quem tem o Evangelho em casa, pode também, depois, quando chega, acompanhar e ler o que, que diz ali. Porque, às vezes, a gente não consegue, nesse pequeno tempo, explanar tudo que fala aqui. Nesse capítulo, essa frase que dá o nome desse capítulo, é uma frase que foi dita por Jesus no encontro dele com Nicodemos. E essa frase e as explicações que decorrem dela, elas vêm até nós claramente para nos mostrar sobre a reencarnação. Quando ele diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele está nos dizendo que nós precisamos dessas sucessivas encarnações para nos depurarmos, para que a gente possa ir lentamente a cada existência buscando uma melhora, um aperfeiçoamento, podendo deixar para trás as nossas imperfeições, os nossos vícios morais, principalmente, percebendo que essas coisas não são tão importantes como a gente pensa que são. Que a gente acaba, numa vida, às vezes, passando por muitos momentos de pura ilusão, achando e dando valor para coisas que não têm valor algum. E a gente acaba, às vezes, percebendo isso, não tarde demais, porque nunca é tarde, mas no momento em que da existência a gente já está bem à frente. Eu disse que nunca é tarde, porque realmente nunca é tarde. Como nós temos uma existência espiritual muito longa, já tivemos e continuamos tendo, nunca é tarde para a gente refazer o que tem que ser feito, para a gente aprender. Se a gente tivesse uma única oportunidade encarnado, como seria? Um erro poderia ser irremediável, porque a gente não teria mais a oportunidade da reparação. E muitas vezes nós nos sentimos assim no nosso dia a dia, quando alguma coisa acontece e a gente se deprime. A gente fica triste porque acha, naquele momento, que se perdeu uma oportunidade, se perdeu uma chance, se perdeu um contato com alguém que a gente tem como importante. E se a gente tem essa visão que a vida é muito mais do que essa única existência, a gente compreende que através daquele erro, daquela perda, daquela situação, a gente pode aprender com aquilo ali e sim buscar nas novas oportunidades que vão surgir, a gente pode buscar fazer de uma outra forma. Tentar então acertar através dos erros, a gente consegue, olhando para eles, a gente tem a oportunidade de refazer. E aí então poder acertar. Como eu falei no início, a gente sempre tem uma caixinha lá atrás para perguntas, dúvidas. E alguém nos fez uma pergunta e que dá para a gente colocar com o texto de hoje. A pergunta era: qual é a diferença de reencarnação para ressurreição? São dois termos e que, a princípio, a gente pode parecer que são a mesma coisa, porém não são. A reencarnação, ela é uma pré-existência do espírito que, através de uma oportunidade, ele torna a reencarnar, torna a receber um novo corpo e uma nova oportunidade, então, de manifestação, uma nova oportunidade que ele está tendo naquele corpo para, através dessa vivência, cumprir com as suas com seu, aquilo que ele se propõe. E o termo ressurreição, ele tenta nos dizer que o corpo é que ganharia vida nova. Seria o próprio corpo morto que voltaria a viver. Através da ciência, a gente sabe que isso é impossível. A gente até usa esse termo de ressurreição, às vezes em termos médicos, quando, por exemplo, alguém tem uma parada cardíaca e é dado como morto e é ressuscitado através dos mecanismos que estão à disposição. Mas, na verdade, ali não houve um desligamento do espírito e do corpo. Então, não seria também correto dizer que houve uma ressurreição. Não é? Então, existe uma diferença bastante grande entre reencarnação e ressurreição. Alguns nos dizem que, quando morremos, ficamos em algum lugar esperando pela ressurreição que nos foi prometida. Como se, então, naquele momento, voltaríamos todos à vida como somos hoje. Isso seria bastante contrário a toda a evolução espiritual que a gente sabe que existe através das nossas qualidades, dos nossos talentos e até das nossas imperfeições que nós demonstramos nessa vida. Então, essa é uma pequena diferenciação entre a reencarnação e a ressurreição. A gente sabe que através dessas palavras aqui de Jesus, de voltar para o reino de Deus, através de nascer de novo, naquele momento em que foi dito, não foi bem compreendido, até porque a cultura há 2000 anos atrás é bastante diferente da cultura de hoje. Se talvez ele dissesse claramente, apesar de alguns povos naquele tempo compreenderem a lei da reencarnação, talvez de forma ainda meio confusa, mas se ele dissesse de uma forma mais ampla, como a gente está dizendo hoje, como a gente conversa hoje, as pessoas não entenderiam, assim como não entenderam muitas coisas que ele falou naquele tempo. Então, a maneira como ele falou para o povo, de forma, às vezes, através de metáforas, de formas que davam a entender o que ele estava querendo dizer, ainda hoje, algumas pessoas se pegam ao pé dessa letra. Ele diz, no decorrer daqui do capítulo, que é necessário que o homem renasça da água e do espírito. Querendo dizer com isso, que precisamos nós renascer em espírito através da água, que seria a forma do corpo. Renascer num outro corpo, para que então, através dessas existências, a gente fosse então se depurando, aprendendo e deixando para trás algumas imperfeições que, como eu disse, a gente vai percebendo que elas não são importantes a esse apego que a gente acaba tendo através do corpo, através das coisas que nos cercam. E que é mais importante, então, a cultivar os nossos valores que ficam impregnados no espírito. Que aí sim, numa outra existência, a gente traz eles todos juntos. Nós sabemos, e nós falamos todos os dias, que toda a riqueza que a gente acumula nessa vida, no momento da morte a gente deixa ela aqui. Mesmo falando isso, a gente às vezes continua, através das nossas atitudes, trabalhando o contrário a isso. Porque a gente acredita, apesar de falar, a gente acredita sim que essa materialidade, que esses bens todos que a gente perde a saúde para ter, que eles são mais valiosos do que realmente os tesouros da alma. Então, o que a gente quer é que, através dessas oportunidades que a gente tem de reflexão, que a gente possa realmente dar uma parada no nosso dia e ver o que, que é importante para nós. Dar aquela oportunidade para nós de repente corrigir o rumo da nossa caminhada e não apenas seguir como os outros vão fazendo e atrás de uma multidão. Através dessa oportunidade da reflexão, que a gente possa então tomar as rédeas da nossa vida e determinar para onde a gente quer ir. Porque, como diz, através desse nascer de novo, a gente pode sim preparar o nosso futuro. E a gente está preparando o nosso futuro. Então, que a gente possa preparar ele como a gente quer e não como a gente está, às vezes, elevando de uma forma quase inconsciente.